pessoal, bem-vindos a mais uma edição do Pilha de Bis, mais um podcast do site Arte Final, aquele seu podcast semanal. E hoje estamos aqui com Vitor Azambuja. Gostei da rima, hein? Estamos aqui para isso, né? E com o nosso novo participante, Maurício Dantas. E a rima é forte, hein? Pois é. E nós voltamos à nossa tradição de comentarmos edição a edição a mega saga Doomsday Clock. Recentemente saiu o número 7 e depois de mais da metade da saga sendo publicada, finalmente apareceu o Dr. Manhattan. Vitor Azambuja, fale sobre suas impressões dessa maravilhosa edição. Ah, finalmente aconteceu alguma coisa, né? Menos dessa vez a gente sabe que a história tá indo para algum lugar, não sei qual lugar. Achei a melhorzinha até agora, mais interessante, mais direto ao ponto, né? Gostei da aparição do Manhattan, né? Acho que fez sentido dentro da história. Não queria ler uma mega saga que fosse só todo mundo procurando Manhattan até o fim, né? Gostei do cliffhanger do final, depois a gente chega nele, né? Achei bem interessante a maneira como eles usaram para construir o suspense. Não sei, essa foi uma edição que me agradou. Achei bem interessante para começar do comecinho mesmo, a questão do Manhattan ter intervido, né, no passado do universo DC, se esse é o universo DC que nós estamos acompanhando agora, o universo do Renascimento, já fica claro que o Manhattan estava sim interferindo na cronologia que a gente conhecia antes, né? Quando ele fala que impediu o Alan Scott de encontrar a lanterna, né? Achei bem curioso esse fato, assim. E por que o Alan Scott só, né? Será que ele fez alguma outra coisa com os demais membros da Sociedade da Justiça também? Que outras coisas ele fez, né, para interferir no universo DC? Fiquei bem curioso para ver como eles vão desenvolver. Pois é, eu achei que esse comecinho, ele mostrando como ele interferiu com o Alan Scott para ele não encontrar a lanterna, me deu a impressão de que não é o universo DC tradicional, que é uma outra realidade. Não sei, na verdade, agora no Renascimento você ainda não tem a aparição, né, daqueles personagens ali da sociedade. A gente não sabe exatamente qual é o status deles nessa realidade do Renascimento. Mas o fato dele, nessa realidade que está se passando do Doomsday Clock, não aparecer o Alan Scott por interferência do Dr. Manhattan, me deixou a clara impressão de que esse é uma outra realidade, não o universo DC tradicional. Essa edição ficou me lembrando muito o final do último filme do Matrix, que você tem que assistir umas 3 vezes para entender alguma coisa, né? Porque esses reboots da DC ajudam a complicar as coisas. Eu fiquei pensando também, então não é a realidade da DC que a gente conhece, porque não teve o Alan Scott. Mas aí a gente lembra, essa não é a realidade da DC que a gente cresceu lendo, né? Essa é a realidade do House 52, que não tinha o Alan Scott. Alan Scott só no Terra 2. Mas aí você fica assim, mas como é que o Johnny Trivuada lembra dele? Como é que o Johnny Trivuada tá nessa realidade do House 52 e ele tinha o gênio? Como é que ninguém nunca falou nisso? Explicou muita coisa em relação aos personagens de Watchmen mesmo nessa edição, mas em relação a DC mesmo eu fiquei mais confuso ainda. Pois é, apesar, como o Vitor falou, apesar de ter acontecido alguma coisa aqui nessa edição, aqui a história parece andar, né? Porque tem umas 2 ou 3 edições que a história não anda, a história fica só de lado, né? Não avança, sim, só fica andando de lado. Aqui, apesar dela ter andado, deixou exatamente isso. Ficou muita coisa meio esquisita, né? Que não foi explicado, e a gente vê só diminuindo, chegando cada vez mais perto do final, né? Diminuindo a quantidade de edições que faltam. E parece que tá deixando mais dúvida do que tá solucionando, né? O que me chamou a atenção mesmo nessa edição, para mim, foi a grande revelação, não foi nem a aparição do Manhattan em si, mas a revelação de que o Ozymandias não está no caminho de redenção, que todo mundo achou que ele estava morrendo de câncer, que ele está precisando de ajuda, que ele queria consertar o mundo. Não, ele quer limpar a merda que ele fez, mas ele não virou esse santinho, nem nunca foi, né? Ele está sendo bem pragmático, né? Ele mostra o quanto ele continua manipulativo, né? Ele mentiu para esse novo Rochá para poder usá-lo. E nessa edição é revelado isso, né? Eu achei bem coerente com a história do Ozymandias, né? Eu não estava muito convicto desse caminho de redenção. Fiquei até com um pouco de pena do Rochá por ter se deixado enganar por isso, né? Ele mesmo fica bem revoltado, como era de se esperar quando descobre isso. Achei interessante, achei um desenvolvimento mais coerente com a própria história de Watchmen do que era o Ozymandias agora é um super-herói, né? Mas ainda, não entendi ainda, eu já tinha comentado isso nas edições anteriores, não entendi ainda o que que os personagens de Watchmen vieram fazer no universo DC se não é justamente justificar essas mudanças cronológicas, né? A questão do Johnny Trovoada lembrar do gênio e do Alan Scott, pra mim tem alguma coisa parecida com aquela primeira edição lá, o universo DC Renascimento, em que a gente vê o Flash, o Wally West voltando, né? Da força da aceleração, e ele lembra do universo anterior. Lá no botão, aquele crossover que teve com o Batman e o Flash, que saiu aqui já numa edição especial, eles falam, ó, ele está mexendo, alguém está mexendo com o tempo aqui no nosso universo. Então, se usarem realmente isso para justificar a cronologia atual, um tanto quanto confusa e bagunçada do universo DC, beleza. Eu acho que tá valendo. Aí justifica um crossover dessa magnitude, né? Até acho uma boa ideia, ao invés de você criar um vilão novo, né? Um Tempus, um extemporâneo, uma coisa assim, você usa um Dr. Manhattan, né? Que sempre teve por aí. Acho interessante. Não concordo com vocês, não tá claro que é o nosso universo DC, mas, por outro lado, nada impede que seja o universo DC daqui pra frente, né? Eu só queria saber mesmo, assim, eu tava pensando qual será o plano, então, do Ozymandias para trazer o Manhattan de volta pro mundo deles e consertar tudo que tá errado. Até agora, a gente só sabe que ele quer arrastar pelos cabelos o Manhattan, que é careca. Mas né, vai saber qual cabelo que ele quer puxar, né? Porque mais uma vez apareceu o Manhattan peladão aqui, né? Pra alegria do Marco. O Manhattan só tem um lugar por onde ele pode ser puxado, e não é a mão, hein? Me renovou a fé no Jones, essa questão dele, do Ozymandias, dele enganar todo mundo com essa questão da redenção. Então, assim, realmente concordo com o Marco, tá mais fiel ao que é o original, tá lembrando mais aquele personagem dissimulado, série toda original. Mas eu fico sem entender o que será que ele vai fazer, porque até agora ele pareceu louco e assassino no final dessa edição, agora dizendo, agora você vai por bem ou vai por mal. Vou dar um jeito, já tem um plano. Mas qual é esse? Então, bacana, assim, ponto positivo do Jones de manter o interesse da gente, mas o que será? Eu tô preocupado com essa resolução que ele vai arranjar pra gente. E essa coisa do Jones com Ozymandias, eu lembro que a gente falou nas primeiras edições dos podcasts que a gente fez sobre o Doomsday Clock, eu acho que foi até o Luigi que falou isso, que o Jones, ele tem meio que uma mania de redimir vilões, né? Ele fez isso com o Adão Negro na passagem da Sociedade da Justiça, ele fez isso um pouco com o Capitão Frio, com o Flash, né? E com o Lex Luthor na Liga. E ele estava fazendo isso com o Ozymandias, né? Seria uma espécie de modus operandi do Jones. E nessa edição, ele subverteu isso, né? Conseguiu realmente enganar todo mundo que estava esperando exatamente aquilo do Jones, né? Isso para mim é um ponto positivo para ele, né? Fugir um pouco daquela previsibilidade que o estilo dele cria. Subverteu também a questão do Rorschach ser o protagonista de novo da história, né? Eu acho que ficou bem claro. Não sei que papel, ele tá um pouco perdido nessas últimas edições, o Rorschach, né? Ele é o Valentim da série, o Valentim da novela, que todo mundo engana ele. O Johnny Truan engana ele, o Vaid engana ele. Ele não sabe mais pra onde ele vai. Volta pro Arkham. E fico bem, bem interessado também na participação da moça Saturno, né? O que a Legião dos Super-Heróis vai ter nessa nova realidade, né? A gente já comentou, já teve podcast específico sobre Legião dos Super-Heróis aqui no PDG Biz, com participação do Jamerson e do Regi. É, então estou bem curioso para saber se a DC vai aproveitar aí a deixa para reintroduzir a Legião dos Super-Heróis e se isso vai servir para trazer algumas outras coisas das cronologias anteriores, né? E me diz uma coisa, o que vocês acharam da participação dos personagens da DC nessa edição, especialmente o Coringa? Eu particularmente achei a participação dele nessa edição até mais divertida do que o da última edição. É, talvez pelo fato dessa edição ser melhor do que a última, apesar de que na última o Coringa era o protagonista, né, junto com a marionete, com o mímico, as sacadas dele, a loucura dele, eu achei muito mais coerente com o personagem que a gente tá acostumado e muito mais divertido do que o da última edição. É, eu só tô decepcionado com a participação do Batman, né, que não tá fazendo nada. Pois é, cara, o cara, ele tá lá e de repente ele dá uma de Houdini, se solta e dá um cacete ali em quem tá perto e depois toma um cacete do Coringa, né? Não tá com função nenhuma na história no Batman. Ele aparece, faz aquela cachorrada lá com o Rorschach, né? Leva ele pro Arkham e tranca ele lá e esquece que tá porque tá com sono. E agora ele tá ali olhando tudo que tá acontecendo, né? Não sei se vai ter um plano e tal. É, achei interessante também a questão daquele flash forward que o Manhattan tem dele enfrentando o Superman, né? Vamos ver o que sai daí. Eu gostei do Coringa respondendo aí. Gostei. Acho que esse é o Coringa que a gente gosta mais de ver, não é aquele totêmico que o Snyder estava fazendo, que não via muita graça, não sei se ele achava que ele estava fazendo o Coringa do filme do segundo bairro, do Cavaleiro das Trevas, mas ele estava conseguindo fazer um Jared Leto só, na verdade. E esse é um Coringa bacana, assim, você ri, mas você sabe que ele é maluco, que ele pode te matar a qualquer momento. As intervenções dele, quando ele vê o Manhattan, aquele cara gigante, azul, pelado, assim, ah, pelo amor de Deus, bota uma roupa. Se não, pelo amor de Deus, bota isso. Não tem como você não dar uma risada assim, isso é muito Coringa. Tem aquela sacada dele, né, quando o Batman consegue se livrar, tá lá lutando com o mímico e a marionete, aí ele vai, pega um lança-chamas, é ótimo, né? Um lança-chamas. Uma lancha turada. Pega lá o lança-chamas e fala assim, isso é um lança-chamas que tá no seu bolso, ou você só tá feliz em me ver com um lança-chamas no meio das pernas, né? É, aquele Coringa mais sexualizado, né, que o Morrison já usava no Asilo Arca, né, que ele, tudo pra ele tem conotação sexual. É, o Coringa faz piada de pinto. É, pinto e bunda. Talvez essa seja depois da história lá do Batman levar o Rorschach no Asilo Arkham, talvez aqui seja a participação mais interessante do Batman, mas mesmo assim é fraquíssimo, né? Até agora o Batman não fez praticamente nada, né? É, só sacaneou o Rorschach, né? Tomou um choque na boca também do Coringa. Tomou um choque na boca. É, ele só faz apanhar e é só, basicamente é só o que ele fez. Teve a participação novamente lá da aparição do Dr. Manhattan, né? Que aparentemente estava lá dentro da lanterna, né? O tempo todo estava ali dentro da lanterna, ele se escondeu. Aquele clone da Bubastis, a Shumi do Ozymandias, consegue localizá-lo e forçar o Manhattan a se revelar, né? Que isso que eu achei interessante, porque ele foi forçado, né? Ele não queria tanto assim aparecer, pelo menos é o que dá a entender na história. E fica aquela conversa meio esquisita dele falar que não sabe o que vai acontecer no futuro, porque já foi o que o Vitor falou, né? Ele tem uma visão de uma luta com o Superman e depois não vê nada, e a gente sabe que o Manhattan, ele tem essa onisciência, né? Ele sabe o que vai acontecer no futuro, ele sabe enxergar outras possibilidades, todas as probabilidades possíveis, né? O quadro da aparição dele, assim, é bem impactante, né? Vale a menção, mais uma vez, do trabalho belíssimo que o Gary Frank tá fazendo, né? Eu acho que nessa edição ele deu uma retomada, né? Tinha achado a arte, acho que especificamente da 4 e da 5, assim, um pouco preguiçosa, ou talvez um pouco apressada, pra ser mais justo, né? É, mas nessa edição, acho que realmente ele retomou aí o bom Gary Frank, né? Eu acho que o traço dele tá muito bom, ele não... não tem preguiça de desenhar nada nessa. Assim, a gente vê naquela cena da viagem lá do Manhattan com todos os outros, eles vão para uma cachoeira, uma selva, depois vão para uma cidade. Tá tudo bem detalhado, bem complementado, né, pela colorização, aquela luz de sol, tudo mais, não tá roubando a cena. Mas eu acho que o Gary Frank, ele tá se finalizando aí, né? Eu não acho a arte final dele tão legal. Acho que fica duas vezes, ou um pouco... Faltou um pouquinho de esmero, talvez pelo tempo, não sei. Eu acho que se ele tivesse aí com aquele cara que fazia, finalizava ele na Mulher Maior, na Supermoça, o John Cibal, eu acho. Sim, sim. Era um parceiro clássico dele, pois, né? Eu acho que ele finalizou o Esquadrão Supremo, né? O Superman também foi dele e foi com ele, né? E aqui eu gosto de ver assim, essa. É bem teatro mesmo, parece que ele só jogou o preto por cima no digital do teatro dele, mas ao mesmo tempo eu acho que podia ser mais bem finalizado se ele tivesse um finalista, um terceiro, assim, como um cara que o Cibal conhece o teatro dele. E olhando aqui novamente, folheando novamente aqui a edição, logo depois, no quadrinho seguinte, na página seguinte da aparição do Dr. Manhattan, o Batman fala, eu conheço quem eu te conheço. Como será que o Batman conhece? Isso aqui é coisa do Bottom, Vitor? Porque eu não cheguei a ler esse crossover. Tem alguma coisa do Bottom ou ainda é resquício lá do universo desse Renascimento número 1, que é alguém que ele desconfia que saiba quem é, mas não conhece pessoalmente? Não, no Bottom ele não chega a encontrar o Manhattan. Ele descobre traços de uma energia de Tachyon, que é essa energia que o Manhattan exala, né? Que ele segue a energia até tentar encontrar onde está o Manhattan, junto com o Flash, na esteira cósmica. Só que eles são ultrapassados pelo Flash Reverso. E o Flash Reverso dá a entender que encontra o Manhattan, embora não apareça com isso. Quem ele está se defrontando, né? Talvez o Batman tenha dito que conhece, porque entende ali nesse momento o que era aquilo que ele estava perseguindo lá no Bottom. Se foi alguma outra história posterior, eu confesso que eu não li, eu só li o Bottom mesmo para dar sequência aí no Doomsday Clock, né? Não, é que eu me recordo também nenhuma outra aparição do Manhattan no universo DC. No Bottom aparece. O Manhattan nem aparece, na verdade, né? Aparece o Flash Reverso, o Zoom, nem sei mais quem é isso. E ele quase dá um volta que deu merda, igual aquele meme, porque ele corre, passa pelo Flash e pelo Batman, e ele já aparece de novo todo detonado. E dá a entender que foi o Manhattan que deu uma. Não, daqui você não passa, não, você vai estragar meus planos. Do Novos Titãs também, que o Abner estava escrevendo, não tinha permissão de mostrar nada, só ficar naquela situação, o Oli viu, o Oli não viu, o Oli sabe, o Oli não sabe. E eu fiquei na dúvida também aqui, ele fala assim, eu sei quem você é, né? I know who you are. É da dedução dele, porque ele leu o diário do Rochard nas primeiras edições, que o novo Rochard deu para entender, enfim. É complicado, e logo depois tem uma cena do Manhattan olhando, né? Olhando pra ele, tipo assim, eita, lascou, ele sabe quem sou eu, dando picado aqui, enfim. Tô bem confuso isso aí. E pra mim esse é um problema da edição até aqui. A gente já tá na 7. Vão ser 12 mesmo, não é isso? Isso, são. Até agora, pelo menos, são 12 edições, né? Não anunciaram que vão ampliar, não. Espero que não venha ter um monte de one shot também pra explicar. Que o Jones abriu uma porrada de linha narrativa aí. E a gente não sabe como é que vai se amarrar de novo. A marionete, o Mímico, por exemplo, era pra estar ajudando o White, e eles se apaiam e encontram de novo. Se apaiam e encontram. Já apareceu agora a questão do novo filho deles. Estava procurando um filho. Foi na terra do Coringa, largar a missão de procurar ajudar o White para achar o filho, para achar o Coringa. Acharam o Coringa e descobriu que então vai ter outro filho. O comediante que voltou para matar o Batman, mas largou a missão também para ir atrás da marionete do Mímico por diversão, como ele diz, acho que é na 6 ou na 5. Então tem um monte de coisa aí, esse personagem tá indo para vários lugares. Teve o acréscimo agora também do Johnny Trovoada e da Saturnia, e a gente tem 5 edições aí para ele amarrar tudo agora. Pois é, e aí já indo mais para o final da edição, ele deixa lá um monte de ponta, né, de um monte de caminho que você pode seguir, que ele pode apresentar. A impressão que fica é que não vai ter tempo para poder, ele não vai ter espaço para poder amarrar tudo, né? Pelo menos não na minissérie, porque, como a gente falou, o Ozymandias, ele se revela continuando sendo aquele cara manipulador da minissérie, da minissérie original. Ele não tá em um caminho de redenção. E ele, quando reencontra o Johnny Thunder e a Saturnia, ele dá um cacete nos dois, né? Ele dá um chute na cara do velhinho, né? É uma coisa assim. Tá na moda bater em velho agora. É, deve ser, porque, porra, ele dá um soco na cara da Saturnia e que ela fala, né, que não consegue ler os pensamentos dele, né? Ele voltou a conseguir barrar a mente dela, né, a esconder os próprios pensamentos, coisa que ele não estava fazendo, ou melhor, estava deixando ela ver o que ele queria que ela visse. Isso. Aí ele vai dar um soco nela, ela desmaia, e quando o Johnny Thunder vai para cima, ele dá um pontapé na cara do coitado do velhinho e fala, né, ó, o John se recusou o chamado, mas eu tenho o conhecimento. Ele tem o conhecimento agora, ele sabe como fazer para salvar o mundo dele, né? Ele não quer. E ele fala assim: eu sei como salvar o meu mundo e eu posso salvar esse mundo também. Ele fala: eu posso salvar tudo e todos. Ele tem um plano. E aí na página seguinte aparece a máscara do Rochar no chão, porque o Red ficou sabendo exatamente o que o Rochar fez com o pai dele, né? Que a gente já sabia da edição original, o tratamento do Rochar com o pai dele, que era o psiquiatra, acabou quebrando o pai dele, né? E ele meio que largou de mão, dizendo que o Rochar tá morto. Só que aparece o Coringa lá no chão, ensanguentado, aparece o Red mandando, eu acho que é o diário dele pra Lois Lane, já revivendo o que aconteceu na última edição do Watchmen, né? Quando o Rochar mandou quando o pessoal do jornal pegou lá o diário dele, e você fica meio que sem saber, porque até agora aparece o Superman lá dando um cacete no Manhattan, né, ou indo pra cima do Manhattan, é o que a gente acredita, e depois o Manhattan sem saber o que acontece depois disso, então é muita coisa pra acontecer em 5 edições, né? Não, mas agora se eles resolveram pisar no acelerador mesmo e dar um andamento pra história, eu já acho que pode ser. Não tô mais com aquela sensação que eu tinha quando eu via Lost, sabe? E não vai levar muito tempo. Essa eu acho que eles vão chegar aí. Provavelmente vai ser o Ozymandias fazendo alguma merda, né? Devido ao complexo de Deus que ele tem, né? De achar realmente isso, que ele pode salvar todos. E aí o Batman tentando impedir, e alguma coisa envolvendo essa briga aí entre Manhattan e Superman, que faz sentido se você lembrar que o Manhattan é o Superman do universo de Watchmen, né? Mas não faz sentido nenhum nível de poder, né? Tô esperando o Superman. É verdade. O Superman vai ter que ganhar dele na conversa, né? Porque não tem como. Eu acho que essa página que o Marcos falou, ela é bem muito bem construída, porque ela vai mostrando várias coisas ao mesmo tempo, que estão em aberto, né? Tipo, o que é que vai acontecer com o Shark agora? A gente viu um vislumbre da Lois antes, a Lois nessa história tá indo à Terra da Verdade, quer meter o pé mesmo, descobrir o que tá acontecendo, já foi a Terra do Luthor, já brigou com o Barry. Tem esse plano de fundo aí que é a versão Guerra Fria DC, né, que ele emula aí o que a gente tinha na série original, o Adão Negro lá, a questão da Rússia, da Markovia, e o Batman sabe de tudo, o que é que ele vai fazer agora? Ao mesmo tempo ainda tem esse filme antigo aí, a versão do Cargueiro Negro Novo, falando do xadrez, né? Dois homens estavam jogando xadrez, nenhum deles saiu vivo. Quem são esses dois homens? O Manhattan com o White, que acabou de dizer que tem um plano e vai pra cima, o Superman, que nasce na próxima cena. Na próxima parte a gente já sabe que deu um apocalipse envolvendo o Superman e o Manhattan. Então ele começa a fazer algumas promoções do que ele vai contar adiante aí, mas como eu falei, é muita coisa. Esses 9 quadros aí também não dão conta de tudo, né? É uma conspiração metahumana, é o destino de dois mundos em jogo e, pelo visto, um apocalipse aí. O Super-Homem fica puto porque o que é que acontece? É uma rata que distrai tudo com raiva, ou é o Super-Homem que tá com o olho vermelho aí nesse antepenúltimo quadro e vai destruir tudo? Não, quer dizer, bem lembrado, a gente não comentou deste filme, né? É um filme noir de um detetive, é Nathan Dusk, uma coisa assim, né? Isso. um filme noir de um detetive que fica passando pela história bem como eram os contos do Cargueiro Negro, né? É, a gente sabe que na história original de Watchmen, os contos do Cargueiro Negro, eles servem pra dar o tom e tal. Eles não fazem necessariamente parte da história. É mais um recurso narrativo. Mas acho que é bem interessante ver se eles vão só usar esse filme como um recurso narrativo pra dar o tom, ou se tem alguma coisa por trás disso, né? Porque eles falam bastante nesse personagem, né? É, os personagens da história falam bastante sobre esse ator que fazia esse detetive, que morreu, né? Talvez realmente esse filme também tenha algum elemento aí a ser explorado. E tem essa outra coisa que o Maurício falou, que é todo esse pano de fundo envolvendo esses outros heróis, né? Envolvendo Rússia, Markovia, o Adão Negro, que tá passando bem ao largo, né? Bem pano de fundo mesmo. E envolvendo toda aquela teoria da teoria do Superman, né? Que também foi explorado um pouco nas primeiras edições, que a gente não vê uma conclusão daquilo, né? Ou não vê aquilo sendo explorado. Aparentemente vai ser só pano de fundo mesmo. É, por que então que aquilo tá na história? É só pra dar o tom também? Ou será se isso realmente vai ter alguma importância lá na frente pra esse apocalipse que parece que está se avizinhando? É, tudo leva a crer que o Manhattan seria uma mente por trás dessa teoria do Superman, né? Assim, pelo menos eu acredito que tá levando pra esse lado. Apesar de ser meio óbvio, né? Porque é o cara que disse que foi criar a vida, que se interessou, aí a gente vê que ele se interessou por essas questões supernaturais do universo DC. Teria assim, se disfarçado como membro da Liga, como o Luthor sugere, ou interferiu no passado, como a gente vê no final do Flashpoint, no começo, até no Renascimento, de novo mesmo, nos Estados Unidos também, roubou anos, mudou coisas. Ou é uma coisa completamente diferente e o Jones tem 5 edições aí para tornar isso plausível para a gente e mostrar que ela mandou muito bem, não é o Alan Moore, mas mereceu continuar aí a história, bicho. E eu acho que tá muito apertado. Pois é, e é aquela coisa, né? É a reclamação principal que o pessoal tem em relação a essa minissérie. É aquela coisa que a gente já discutiu aqui muitas vezes, que é a história de, tá mexendo no Watchmen. Não, não tá mexendo no Watchmen. O Watchmen tá lá ainda, né? Se você pode pegar na sua estante e reler quantas vezes você quiser, que a história não vai ter mudado. A história tá lá ainda. Eles só estão usando aquela história para dar continuidade, que aí não vai interferir no que você no original, né? Por mais que eles façam aqui, queiram fazer algum tipo de retcon, que é o caso da criação do mímico e da marionete, mas isso não interfere na história original. Então, partindo desse pressuposto, apesar das últimas, talvez, 3 edições, né? Talvez a 6, a 5 e a 4 terem sido bem fraquinhas, né, do Jones. As primeiras edições foram melhores e essa aqui deu uma retomada também. Eu tô achando que, num geral, numa média geral, essas 7 edições tá bem positiva, viu? Tá bem divertido. Você fica com aquela ânsia de querer ler o próximo número, de saber o que vai acontecer. Pelo menos foi o que essa edição principalmente me deu. As últimas 3 edições você ia mais na banguela, né? Você já tava ali no embalo, vou continuar lendo isso aqui. Mas essa não, essa instigou. Por quê? Porque aqui ele realmente deu continuidade na história, só que aí é como a gente falou, eu acho que vai ficar apertado, talvez fique corrido demais. O Vitor já acha que não, que se ele se continuar no ritmo dessa edição, vai dar pra ele concluir tudo. Mas vamos ver, né? É isso aí. Esperar 8, né? Eu concordo, eu acho que a gente tem que filtrar também o preconceito, né? É uma continuação de Watchmen, né? Por isso eu não vou gostar automaticamente. E no meu caso de algumas outras pessoas também, eu tenho um rancinho com o Jones, por tudo dele ter que ver a Era de Prata de novo. Mas ele tá entregando um bom trabalho, o Gary Frank foi uma ótima escolha pelo desenhista, sem dúvida, apesar daquela minha crítica que foi na parte final dele. Mas a história em si é boa, concordo, a gente leu as últimas aí na banguela. O desenho é bonito, vou continuar vendo. Ele consegue envolver com o texto dele de toda forma, não anda, mas consegue envolver. Acho que principalmente a 5 ficou essa sensação de Lost mesmo, como o Vitor falou. De tá, e agora? Vai pra onde? Esses caras não sabem pra onde vão. então, reclamou. Então a gente precisa ver como é que vai ser a próxima. Acho que a próxima vai ou nos tranquilizar em relação a isso ou aumentar as suspeitas. Me diz uma coisa agora, a gente falou muito dessa edição, agora eu queria um balanço mais genérico da série toda até aqui. Vocês acham que o fato da série ter se tornado primeiro bimestral, teve algumas edições que saíram com 3 meses de diferença, né? Aí parece que agora retomou a ser bimestral. Vocês acham que isso está mais ajudando... no caso do Gary Frank poder ter tranquilidade para escrever, para desenhar a história toda, ou tá atrapalhando pela quebra de ritmo, né, para você não ter aquele capítulo mês a mês? Agora, eu acho que ajudou, sim. Não, como eu comentei antes, né, eu tava achando já os desenhos na 4 e na 5 um tanto quanto apressados. Me parece que foi mais ou menos na mesma época que eles anunciaram que ia virar bimestral, e nas últimas 2 edições, com certeza, já tá bem melhor, assim. Fico mais sossegado que parece que era isso mesmo, né? Não era uma coisa que a gente tinha cogitado de alcançar a cronologia, coisa assim. Até porque a DC já tá lançando outras sagas em paralelo, né? O Doomsday Clock, então não é aquela saga de verão, saga do ano, né? Já saiu aí o Dark Knights, Heroes in Crisis já tá saindo, provavelmente é uma série também que vai começar e acabar antes de acabar Doomsday Clock. Então, pelo visto, essa parada aí foi para dar qualidade mesmo, que eu acho legal. Acho que atrapalha e ajuda. Doomsday Clock é uma série complicada, então você pega o número anterior para reler antes de ler o novo, para dar uma situada. Com 2 meses de diferença, ou mais, né, em alguns casos, foi necessário mesmo fazer essa releitura. Eu li o 7 mesmo, eu confesso que eu li o 5 e o 6, que eu li com má vontade. Chato, achei chato, terminei, vixi, que chato. Não sei porque eu vou ler esse 7. Também tive essa, vocês falaram no podcast anterior, dessa suspeita de estar empurrando um pouquinho pra frente pra poder alcançar e fazer um reboot, alguma coisa. Também não sei se seria tanto esse é o caso com quem a gente tá vendo aí, concordo com o que o Vitor falou. Apesar de a Red Dead estar uma bagunça editorial gigante, cada um faz o que quer, então também não duvido de nada. Tipo, anuncia o reboot em dezembro e a edição só vai sair em junho do ano que vem. A gente pode esperar de tudo, né, do pessoal lá da DC. Qualquer coisa, tanto a gente pode esperar tudo, como pode também não acontecer nada, né? Então... Ignorar no mês seguinte, né? Pois é. E... Depende de como os filmes vão se sair, né? Aí lascou, né? Porque se a gente for basear com o que vai acontecer nos filmes, aí lascou. A DC tá num momento complicado, que ela tá no mesmo barco que tem a franquia Transformers, né? Que é aquela coisa linda, pra dizer o contrário. E a depender do próximo filme, ou rebuta, ou acaba, ou faz de conta que não aconteceu nada adiante e começa de novo agora. É. E temos aí, como falamos, já temos mais... 4 ou 5 edições, né, pela frente, pela frente, e vamos ver o que vai acontecer daí, né, agora com a participação mais efetiva do Dr. Manhattan. Vamos ver se agora um dos que a gente queria que aparecesse, apareceu agora. Vamos ver se na próxima edição o Superman resolve aparecer nessa minissérie, ou se vai ficar para as últimas edições mesmo, né, lá para 10, 11, 12... Pra mim seria uma decepção. Eu queria muito ver a participação do Superman nessa história toda, porque ele é um dos fios condutores desde o início com aquela história da teoria do Superman, né? Talvez ele entre agora com esse diário aí do novo achar que ele tá encaminhado pra Lois, né? Acho que é o caminho mais rápido pra o Superman entrar na história agora. Então é isso, senhores. Algo mais a acrescentar dessa edição número 7 de Doomsday Clock? Não, né? Ainda faltam 5 edições, vamos deixar algum material. Eu tô... me achatice mesmo. Acho muito bacana, por exemplo, a capa vai antes dessa edição, que é o achar espancando o Coringa. Muito bacana, muito bem feito. Mas esse esquema de capa variante prejudica um pouquinho aquilo que a gente tinha do Watchmen original, da ideia, né, das capas que ele tá tentando manter aqui. Vai ser uma página da primeira sequência, logo do primeiro quadro. Mas você tem que ganhar dinheiro, né? E as capas são bonitas, então tudo bom. É verdade, a capa variante é justamente o Rochá espancando o Coringa, né? E realmente foi uma sacada muito legal. O Coringa vai e desenha um sorriso na máscara sem rosto do Rochá com o próprio sangue, né? Isso é bem coisa do Coringa mesmo. E logo depois ele declara que o Rochá está morto, né? Eu achei bem, bem forte isso, assim. O John sabe mesmo o que está acontecendo nesses momentos. Esperamos que nas próximas edições tenha alguns momentos assim interessantes ou até de um certo brilhantismo do Jones nas próximas edições e que retome esse ritmo legal que tinha nas primeiras edições e que parece que aqui nessa edição número 7 ele conseguiu retomar. Bom, é isso, senhores. Falamos muito sobre essa edição. Semana que vem tem mais pilha de gibis e quando sair a edição número 8 estaremos aqui novamente para comentá-la, né? É isso, pessoal. Um abraço e até a próxima semana. Este podcast é uma produção do site Arte Final. Acesse www.artefinalhq.com.br.